Voz autorizada iniciar a decolagem. E eu vou verificar aqui, eu acredito que nível 1140 é isso? Na cabeceira 17, vento a centena, 29. Para o táxi Oceanair 62111, no COB de 92, autonomia de 3:40 para a Terra na Confins. Copiado, Confins, 3:40 e 92 de POV, livre táxi Oceanair 62111 até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera Torre 1 no 8.95, bom dia e bom voo. Ok, livre táxi até o ponto de espera da 10, 1095 é a Torre, muito obrigado, bom dia. Voo no 923, pronto para a cópia. Prossiga. Voo no 923, está aprovado para Guarulhos, nível 360. Pela aerovia Touriski 50, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bidev, que é Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Onde intercepta a aerovia Touriski 50 e então prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponder 5162, gol 1923. 685. 685, hoje tem o Porto de Rei, obrigado, um bom dia. Antônio Salvador, Guardião 07. Guardião 07, reporte visual com a Dino. 7. Só confirmando a posição após o Leda, senhor, a posição é Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, após o Leda, ok? Bidev. Confirme? Bidev, Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Cotejamento correto, ajuste no 015, chama para puxa, acionamento, gol 1923. Tá, quando pronto, 923, obrigado. Passarei do 2223, pronto para cópia. Afirmativo, pronto para cópia 2223. Passarei 2223, está aprovado para a Vitória da Conquista, nível 260, direto. Decola da pista 10, com curva direita, no perfil da saída Gole, até a posição Eval. Após Eval, voa direto para a Vitória da Conquista. Controle em 1 no 9.8, transponder 5160. Passarei 2223. 2260, direto, decola da pista 10, na saída Gole Eval, primeira curva direita, depois de Eval, vai direto, senhor Devon. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, ajuste no 015, passarei 2223. Onda 05, chamada 2223. Oceanair 6291 na linha, mantém cabeceira 10. Ah, linha 1910, 435 ao solo. Unante, no repetitivo do senhor tem nível 240. O senhor prefere 240 ou mantém 200 mesmo? Então está aprovado Ilhéus, nível 240, decola da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, voa direto para Ilhéus. Controle em 1 no 9.8 e o transponder 5163, tá, perdão, ou 1435. Cotejamento correto, chama para puxa, acionamento, gol no 4 e 5. Salve, Salvador, muito bom dia. 35221, no centro da informação, Kilo, autorização Vitória da Conquista. Chegada bom, acho. Bom dia, 2, meu peso, no 0, no 5, na mão. O 3, 8, 9. Pede para o portão 09. Alfa e Juliette, portão 09. Afirmo, senhor. Obrigado. A aeronave da Trip que chamou o solo, pode confirmar o número, senhor? O Trip 5221, no final, sempre da informação, quilo, autorização, vitória da conquista. O senhor saberia o horário estimado de calço fora, pois não temos o seu plano de voo ainda aqui no sistema? Sim, sim, quando disponível, apenas para adiantar nossa coordenação do nível. Ah, positivo, o senhor tem algum nível que o senhor deseja? Pode ser o nível 200, senhor. Positivo, nível 200, então será coordenado, só um minuto para a cópia. Caso 5221 deseje adiantando a saída, pode preparar a saída Gol até a posição Eval e após direto para a Vitória e Conquista. Gol e Eval, após Eval direto para Conquista, o 35221. Patrulha agora. Controle Salvador, bom dia, Oceaner 629. Azul 4299, muito bom dia. Pronto para a cópia? Prossiga. O Azul 4299 está aprovado para Campinas, nível 360. Decola da pista 10 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo Romeo, Índia, Delta Eco. Unitercepta aerovia Zulu 16. Então prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5166, Azul 4299. Gente, Azul 4299, autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da EL Leda, Brite, o Azul 16, aí segue conforme a rota do plano de voo. Controle 198, transponder 5166, Azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, chama para puxa, acionamento. Gente, Azul 4299, está no 28. Pois, senhor. Paulo Salvador, é o Netuno 03. Netuno 03, bom dia, prossiga. Para o parque do Itaú, que vem da Silo, quando gente, confirme o radial ideal de saída, o Netuno 03. Aguarde cópia Netuno 03. Está livre o acionamento? Livre. Curva na direita, Xané 6211. Proa de Dael, é possível? Oi, Leda. Linda então, obrigado. Netuno 03, pronto para a cópia. Açaí 2223, livre puxa, acionamento, chama para o táxi. Confirme para o controle. Guardião 07, cara. Prossiga. Decolou de Ondina para o Cabo, com 4 a bordo, como sendo um 10 de guardião. Excelente, reporte do nosso local de pouso. Ataque, 93. Retorno 03 ao solo. Retorno 03 solo. 03, 2 para 4. Autorizado, Salvador, Belém, nível 100, decola 10, a curva é esquerda, saída Momo Albo, após prossegue direto. O controle Salvador opera em 119.8 e aciona 5175 no transponder cotejo. Retorno 03, autorizado, Salvador, Belém, pelo 110, pista 10, após decolar de curva esquerda, saída Momo Albo. Depois, prossegue direto. Controle 198, transporte 5175, Netuno 03. Correto, Netuno. Quando pronto, chame para o acionamento no pátio militar. Já está acionado. Gente, chame para o táxi. Falou, Salvador, acionar minha 312, sem ter informação, pelo solicita o 390 para Recife. Oceaner 6312, número 2 para copiar Recife, aguarde. Aprovado, nós temos o 35. Copia ou solicita nova coordenação? Negativo, copia o 35. Ok, sente, aguarde para copiar. Ah, não, tô pronto. Apera 2286 para o táxi 48 a bordo, está com 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. Copiado, passarei da guarda para o táxi, temos um banho da Gol, finalizando o push no 06, assim que o mesmo chamaremos autorizar. E o senhor irá prosseguir, seguindo o mesmo via Juliette Alfa e no ponto para quando pronto, chamará a torre no 895. Só aguardando a autorização, caminho do prédio Varig, a Juliette Alfa, mostrando a autorização do Varig, agora a autorização para evitar o táxi. Trip 5221 no Conquista 200, copia? Para o ponto de acionamento no 435. 0551, ativa a instalação do 431. Para puxa acionamento na 01. O acionar 6225 chamou para o posicionamento no 01, não confirme? O chamar 6225. Livre no 01, no chame táxi. Livre, puxa acionar, chamada táxi 6225. Copiado, então 3663 será o número 3 para copiar, aguarde. Trip 5221 é o solo. Oceaner 6312 é o solo. Prossiga, querido. 6312, autorizado Recife 350, via Paraíso 58, decola 10, a curva esquerda, saída PUCA, transição Aru. Controle opera 19.8, aciona 5402 no transponder cotejo. Aeronave 5350, período 58, a coluna 0, primeira curva esquerda, Pucaracaju 198, 5402, para o Oceano 6312, vai chamar quando pronto para o puxo, acionamento do gate 3. Gol 923, estimado para iniciar o táxi. A hora, agora, 923, temos 190 a bordo, 4 horas, Oceano Galeão. Táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera com a torre, frequência 1895. Juliette Alfa, 295, obrigado. Passaredo segue via Juliette Alfa, número 2, torre 1895, no ponto de espera. TAM 3663, Guarulhos 340, copia? Autorizado 340 para Guarulhos via Prusque 50, decola 190 com a direita, saída da Eolida e após a Lida Bidev. O controle opera em 19.8, aciona 5165 no transponder Cotete. Sinal avistando, TAM 3859. Torre 1895. Obrigado. X-ray Lima Fox 120, clear ILS final approach, report stop, show localized course. Clear ILS runway 10, and Quebec distribution localized north tower, standard for 120. Lima Alpha, o Pasco encontra-se? Copiada, aguarde para copiar o Lima Lima Alpha. 10 vento, 1 centena com 11. Tem livre pouso, pista 10, TAM 3859. A Fox 420, I point to left turn to avoid the weather to Jena. Confirm, sir. Request the left turn now to Jena to avoid weather. No 03 é o solo? Na escuta, prossiga. Estamos aguardando um POB, por gentileza. POB 05. Copiado. No 02 irá aguardar, TAM 3663, após o Oceaner liberar o setor, iremos autorizar. Pelo canal de ação, levanta o zão. Solo? Autorizado, o lençóis confirmando, nível 085, decola 17, curva direita, corredor axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle. O controle opera em 19.8, aciona 5173 no transponder, cotejo. Gente, eu atingi o litoral, chame a torre 1895. Correto, Lima Lima Alfa, COB? Gente, fundamental que decolagem de chama torre, frequência 1895. Retorno 03, livre, táxi, e para o cruzamento, dá 10028, irá chamar a torre 1895. Alfa, livre acionar, são permissão, táxi. America 980, Scott Ident, Flyhead, Alagoinhas, clear, both arrival, descend 2,000 feet. Clear, arrival, 2,000 feet, 1923, ali mantém. Ali mantém, 07. Guardião 07, reporte para o Itapuã. Já vertical de Itapuã, tá? Gente, mantenha vertical e aguarde para prosseguir para pouso, Guardião 07. Está orbitando Itapuã, Guardião 07. TAM 3859, solo 03, direito no 21.9. Direito no 219, TAM 3859. 895, sinal 6225. Via Índia, Alfa, quanto espera? 1895, sinal 6225. Então, 3663, coordene com equipes de solo após o início de táxi do Oceanair Delivery. O SPEC funcionamento no 02, chame para o táxi. Chegue para pouso pairado sobre a cabeceira 35, prosseguiu o táxi em baixa altitude? Pode ser, senhora. Afirmativo, então está autorizado a final da 35. Forma na final da 35, guardião 07. Parar na 35, guardião 07. Adoral, bom dia, e quando a força 1-2-0 estabilizar ele esse tema. A Trail Lima Fox 1-2-0, procedure approach, a report runway vacated. Continua essa hora, informação do ponto de um. Bom dia, Passaredo. Mantenha a posição. Uma Lima Alfa, mantenha a posição. Bono 923, decola ao 04, sendo controle 098, bom voo. 098, obrigado, bom dia. Ocasião, banho da Gol, após o mesmo, vai prosseguir via Juliette para o 07. Aguarda o Gol, após a passagem do mesmo, prossegue até o 07, na 3859. Reporte na rotatória, tá ok? Sim, reportada na rotatória. Tá uma milha fora, o Índia Liberal. Entendi. Autorizado 3 mil pés, Oceania 63, 1-1, devido a tráfego, mantendo 1.500 pés nos corredores. Gente, dá um passo em pelo acima de 3 mil. Autorizado 3 mil sem restrição, Oceania 63, 1-1. Gente, dá um déficit restrito até 3 mil pés. De base para final da 35, guardião 07. No 07, pouso pairado autorizado sobre cabeceira 35, vento 1-0 graus, 9-9. 7. Oi, o Índia Liberal está sobre a rotatória, já está interceptando o eixo da 07. E modulou com a torre, por favor? O Índia November Alpha, já está sobre a rotatória, já é interceptação do eixo da 1-7. Gente, autorizado final da 1-7, Índia November Alpha, informe final de 2 milhas. Chamaram a 2 milhas fora, o Índia November Alpha. Passareiro 2223, ali mantém. Torre Salvador, Netuno 03, para cruzamento. Correção, Netuno 03, cruze de imediato, reporte na Delta. 03 cruzando, reportará na Delta. X-Ray Lima Fox 120, on the ground at 06. Leave your next right and contact the ground 12 on the small 9. Right on the ground 129, tower. Fala, controlado na 35, guardião 07. 07, está autorizado até o pátio 4, guardião 07. Retorno 03 na Delta. Retorno 03, prossegue ataque via Alfa, reporte ponto de espera. 03. Good morning, Starway 120, runway 10 vacated. XA Lima, Fox Trot 120, taxi Alfa, report B for Juliet. Alfa, we report B for Juliet, Starway 10. Autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Autorizado a decolagem, passagem 2-2, 3-3. Passagem 2-3, vamos para a aeronave para aproximar com a tráfego da 1-7. Gente, obrigada, guardião. De November Alfa, autorizado pouso pistão 17, vento 10 graus, 99. Gente, pouso autorizado para o de November Alfa. Oceaner 6225, para me escuta? Afirma. A Lima tem? A Lima tem 10, 6225. Cuidado com o caminhão 183 a bordo. 183 a bordo, copiado taxi via Índia Alfa e no ponto de espera era chamar a torre 1186, são 3663, vou confirmar apenas a sua sequência de decolagem com a torre. Taxi via Índia Alfa, no ponto de ok, então TAM 3663 irá decolar na frente do Força Aérea, ok? Correção, 1895, 1895. Então a torre aqui coordenou com a gente que o senhor irá decolar depois do Força Aérea, depois do Força Aérea. Controle de Salvador, passaria 2223, decolou na Gole. Passaria 2223, contato radar, notado 260 na saída Gole. Super 260 na saída Gole, 2223. Lima Foxtrot 120, continue your text via Juliet Gate 11. Continue to Gate 11, now we're on. Pista 10, vento 10 graus, 10 nós. 6225, livre de decolagem 10. Leve, Champa. Gente, Alfa Vitor Juliette, mantendo a prova da rotatória, aguardando a transferência. Será que prova da rotatória, aguardando a transferência. Oceaner 6311, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, reposta estabilizada. Gente, 2.000 com 1.015, reposta estabilizada. Oceaner 6311, como que está no log no momento. Ciente, Oceaner 6311, reposta estabilizada, ele é. Cortará a fuga, ele é. 5221, conquista autorizada, nível 200, decola 10. Curva direita, saída. Gole, Val, após direto conquista. O controle opera 198, aciona 5406, cotejo. Autorizado, nível 200, vitória da conquista, decolar a pista 10 no perfil da Gole Eval, após Eval direto conquista. Controle de Salvador. 19, transponda 5406, trip 5221. Correto, trip, quando pronto, chame em posicionamento no passo 3. Passo 3 para o pushback e acionamento, trip 5221. Autorizado, chame táxi. Para o táxi, 5221. Salvador. Bom dia, TAM 3304, 360 Brasília, está na remota 13. TAM 3304 Brasília está autorizado, nível 360, decola 10. Curva é à direita, saída Gole, transição Ofito. O controle Salvador opera em 19 decimal 8, torre 1895 e aciona 5405 no transponder cotejo. 360 aprovado Brasília, decolada 10 com curva direita na Gole Ofito, 198, 1895, 5405, vai chamar quando pronto, 3304. Correto, quando pronto, chama em posicionamento na área remota número 13. Decolagem pista 10, vento.